o que eu tinha previsto foi anulado. Ora, e então hoje somos o dia 1 de novembro de 2022, somos terça-feira e é feriado em todo o mundo, porque hoje é o dia dos santos, de todos os santos. Ora, e quanto à nossa meteo, temos 6 graus hoje de manhã e 15 à tarde, mas com o tempo degajado, o céu estará limpo e estará bom hoje. Ora, e então estamos cá com as emissão das manhãs românticas e começamos então como com o nosso Marco Paulo, Lágrima de Amor, porque hoje temos a pensar em nós e nos outros também que já foram. Eu vou fazer uma emissão um bocadinho mais diferente das outras terças-feiras e, como sabem, se vocês também quiserem ouvir uma música, só tenho a pedir ou telefonar aqui para a rádio, que é para o 0238-4348-00, e vocês pedem a musicazinha que querem ouvir e eu aqui estarei para passarem. Ora, e vamos começar e, então as nossas músicas e continuamos então com o nosso Tony Carreira, Duas Lágrimas. São duas lágrimas que eu choro, amor. Tu sabes que o medo de felicidade é uma pele de dor. São duas lágrimas nos olhos meus. Tu sabes que uma é quando eu te vejo, outra no adeus. São duas lágrimas que minha alma chora. Sabes como é quando volto eu outra, quando vou embora. Quando chego aqui, amor, vamos chorando de alegria por sentir que estou voltando. Há uma lágrima a cair pelo meu rosto e uma outra que há de vir depois de agosto. Meus olhos nunca vão secar desta maneira. Faço ela atravessar estas fronteiras. São duas lágrimas que eu choro, amor. Sabes que o medo de felicidade não vira de dor. São duas lágrimas nos olhos meus. Não me vai nada. Só a outra custa mais, é mais salgada. Mais amarga que a tristeza tem outra cor. É diferente da primeira, que é por amor. Meus olhos nunca vão secar desta maneira. Vamos atravessar estas fronteiras. São duas lágrimas que eu choro, amor. Porque sabes que o medo de felicidade não te é de dor. São duas lágrimas nos olhos meus. São duas lágrimas

sempre vou te amar. Pai, quantas vezes me dizia: Pai, estou aqui para te apoiar. E continuamos com Helena Correia, adeus, adeus. E quando acabar esta canção, vou passar uma página de povo e a seguir viraremos com as nossas manhãs românticas. Para então, desejo um ótimo dia para todos que estão à escuta da Rádio Arcanciel 96.2. E vocês estão na presença de Lourenço, das 9 até ao meio-dia, com as manhãs românticas.

Venez avec vos amis. En famille. Pour fêter l'anniversaire de Radio Arc-en-Ciel. Dansez pour un bouton pour votre adulat. L'incesse en bon dia, vache bien abandonnée. On répète ou vous avez compris? Non. On répète. Il mange le dindé carte nègre le 5 novembre prochain à la salle de Montisson à Saint-Jean-le-Blanc. Organisation Radio Arc-en-Ciel. Ora, 9 horas e 38 minutos, e então vimos de escutar a nossa PUB, a PUB que a rádio organiza no sábado, já no sábado próximo, no dia 5 de novembro, teremos então o baile animado por a nossa rádio, a Rádio Arc-en-Ciel. Ora, e vamos continuar com as nossas músicas e que desejo um ótimo dia a todas as pessoas que estão em casa, porque hoje é feriado, e muita saúde para todos e tudo bom. E vamos já às nossas músicas para escutarem a nossa bela música e continuamos então com estes grandes sucessos de Marco Paulo, A Chave do Teu Coração. Então, boa escuta e uma ótima manhã. É o que eu desejo a todos. Ainda me amas porque foges dos meus braços. Tudo o que eu mais quero é ter-te de novo junto a mim. Eu bem sei que sonhas viver para sempre a meu lado. Enfrenta a verdade, não sabes mentir. Que para ti já não sou nada. Eu não vou chorar nem vou desistir do nosso amor. Mesmo que te vás, eu tenho a certeza que me amas. Por isso te peço, volta por favor. Só eu tenho a chave do teu coração. Me adoras, deixa tudo e vem comigo. Pois o que eu mais quero é dar-te o melhor que tenho em mim. Estejas tu com quem estiveres, não vais nunca esquecer-me. Até nos teus sonhos tu me vais sentir.

preciso falar. 10 horas e 1 minuto exatamente aqui na nossa rádio, na Rádio Arcanciel. Então estamos à escuta de Nelson Ed, Se as Flores Pudessem Falar. Isso é verdade. Se elas pudessem falar, hoje muita gente falava com nós. Então, boa escuta e uma ótima manhã de terça-feira, dia santo, do dia de todos os santos. Os meus recados de amor você nem escutou. Hoje eu lhe mando essas flores que eu colhi de um jardim, na esperança que você se lembre um pouquinho de mim. Ah, se as flores pudessem falar pra você que eu te amo, se essas rosas pudessem pedir para você me amar. Ah, se as flores levassem recados a todos os namorados, quanta gente no mundo teria mais sorte no amor. Mas quem sabe aconteça um milagre ao você receber flores lindas assim. Pode ser que você de repente venha gostar de mim. Essas flores que eu colhi de um jardim, na esperança que você se lembre um pouquinho de mim. Ah, se as flores pudessem falar pra você que eu te amo, se essas rosas pudessem pedir para você me amar. Ah, se as flores levassem recados a todos os namorados, quanta gente no mundo teria mais sorte no amor. Mas quem sabe aconteça um milagre ao você receber flores lindas assim. Pode ser que você de repente venha gostar de mim. Dez horas e cinco minutos e vimos então de escutar Nelson Ned, Se as Flores Pudessem Falarem. Ora, e vamos continuar e então com a nossa emissão das Manhãs Românticas, e desta vez é da parte de Madame Genevieve, que demanda para passar um bocadinho do acordeão a um petit pensée por Michel, o nosso ancião animador que partiu. E então ela demanda para passar uma cançãozinha e do acordeão e eu, por pensée de Michel. E eu vou então, je vais passer la musette Nicolas, la palomba. La palomba que la mettait suivant ici na nossa rádio Arc-en-Ciel. E por ela, um petit pensée por son copain Michel. Et, alors, on écoute ce petit morceau de acordeon. Messieurs, dames, en piste pour danser le tango. Mon amour, un dieu. Ora, então vimos de ouvir um petit, uma petite lembrança de Genève que te demandé por Genève para um pensée de notre Michel, ancien animateur. Ora, e então vamos continuar com as nossas músicas e desta vez vai ser o José Cid, o fado de Nossa Senhora. Perguntei a uma velhinha o melhor prix. E a velhinha respondeu: ai, como uma rainha, e sofri como ninguém. Então vimos de escutar o fado de Nossa Senhora de José Cid, e lá je vais parler un peu en français parce que je vais passer une chanson qui s'est chantée pour Frédéric François, pour tous les Français qui sont à écoute de ma émission aujourd'hui. Je vais passer Frédéric François à tous que on aime. Et c'est pour tous les Français qui nous écoutent et tout le monde qui est à écoute de Radio Arc-en-Ciel. Et donc, bonne écoute et on va écouter tout ça. Mmh.

minha vida. Os seus olhos dizem mais que as palavras, que os silêncios, que os sinais. Os seus olhos e esta luz que os acende, quem os entende, diz-me tu. C'est la solution simple. Dis-moi tout. Si a solidão faz o amor ver melhor na escuridão. Onde estão os teus braços e os meus passos, para onde vão? Diz-me tu, para onde vão? As memórias e as cinzas frias da paixão. Faz o amor ver melhor na escuridão. Quem me diz onde estás? Teus braços e os meus passos, para onde vão? Quem me diz onde estão os teus braços? Dez horas e 31 minutos, estamos ao meio da nossa emissão das Manhãs Românticas e vimos de ouvir então Paulo Gonço, Diz-me Tu. E então tem aqui uma música também pedida, que é da parte da sua esposa, filho e netos, para Julian Vieira, Júlio Vieira, conhecido mais por nome de Julinho. E então Ela diz que ele está sempre nos seus corações e que nunca esquecem. Então, eu vou passar aqui uma canção do Teixeirinha, que diz essa senhora que ele gostava muito de escutar no Teixeirinha. Então vou passar aqui a canção para o Teixeirinha, O Coração de Luto. Então, boa escuta e uma ótima manhã de terça-feira, 1 de novembro de 2022, e um bom feriado para todos que estão à escuta. Então vamos escutar esta bonita música. Tinha vindo da escola, quando de longe avistei o rancho que nós morava, cheio de gente encontrei. Antes que alguém me dissesse, eu logo imaginei que o caso era de morte da mãezinha que eu amei. Ali eu saí chorando, por mão de estranho levado, mas não levou nem dois meses, no mundo fui atirado, com a morte da minha mãe, fiquei desorientado, com 9 anos apenas, por este mundo jogado. Dá uma dor no peito, uma vontade, eu não sei. 10 horas e 44 minutos e então e vamos, temos aqui mais uma dedicatória que é da parte do seu Fernando Reis para a sua esposa Maria Emília, que estão nos a escutar de Le Mans. E então para, e também para todo o auditório da rádio e para todas as pessoas que estão à escuta e para todos os camionistas também, e não esquecendo todos os animadores da rádio. Então, da minha parte, o meu muito obrigado e desejo um ótimo dia. Então, eu vou passar aqui uma bonita canção que tem por título Tutte le femme sont belles. Quem diz que as mulheres que não são belas? Eu acho que sim. Então, boa escuta e uma ótima manhã. Les femmes ont un sourire qui parle au cœur, quelque chose qui ressemble à du bonheur. certaines ont des prix de beauté et d'autres n'en auront jamais. Car la beauté de l'âme reste cachée. Les femmes sont belles. Tout au cœur ont une rose, une douceur dans les yeux, une chaleur qui ne peut que nous rendre amoureux. Les femmes sont belles quand leur amour nous ensoleille. On est près d'elles et soudain, où que l'on soit, on est bien comme dans un jardin. Qu'elle soit adolescente ou bien maman, en dentelle ou en blue jean, tout simplement. Qu'elle soit brune, blonde, rousse, ou bien qu'elles aient des cheveux blancs, mon cœur leur chante à tout en même temps. Toutes les femmes sont belles. Tout au cœur ont une rose, une douceur dans les yeux, une chaleur qui ne peut que nous rendre amoureux. Les femmes sont belles quand leur amour nous ensoleille. Moi l'éternel baladin, c'est de tout cœur que je viens vous offrir ce refrain. Ora, então vimos de ouvir Toutes les femmes sont belles, que foi pedido do Sr. Fernando Reis, que é um camionista, para a sua esposa Maria Emília, que eles vivem Le Mans, aqui em França. Então, um ótimo dia para eles. E vamos continuar então com mais uma dedicatória, que é da parte do Sr. Faria. Sr. Faria, que vem de Portugal e ele vem de viagem, então disse para eu passar uma musicazinha aqui do Santa Maria. Eu vou passar aqui a música que tem por título Santa Maria Quero Sentir. Então, eu desejo um ótimo dia, e ali para toda a malta que o conhece e tudo, e para todos os animadores, e também não esquecendo todas as pessoas que o conhecem. Então vou passar esta linda canção.

96.2. La FM en couleur. Ora, então, e vimos de ouvir Renan Reino, Loucura de Amor. E vamos ficar, então, com Jorge Ferreira no Melody. Vamos ficar com umas musicazinhas de Jorge Ferreira ao vivo. Então, boa escuta, ótima manhã para todos e até já. É uma canção que eu dediquei às mães. Já dediquei muitas às mães, mas esta ficou mais ativada. Porque... pelo mais que se diga numa mãe, acho que nunca se diz tudo. E é assim. Mãe, és a força infinda, a palavra mais linda que Deus pôs no mundo. Mãe, és princípio sem fim, serás sempre para mim sublime majestade. És o cimo da esperança, a mais bela aliança, o amor mais profundo. Mãe, teu amor verdadeiro, de todos o primeiro, é pureza e verdade. tarde. Mãe, mil e uma canções já ouvi, com palavras que falam de ti. Mas por mais que elas falem, por mais que reclamem, não dizem quem é. És sempre mãe querida e o céu para teus pés. Nesta canção tivemos várias cartas dos quatro cantos do mundo a dizer que é assim mesmo a vida e a confirmar. Porque não somos reais, se a vida bem pouco dura. São dois passos, nada mais, desde o berço à sepultura. E numa ilusão se encerra, falta de compreensão. Que uns poucos palmos de terra dá fim a toda ambição. Vida é água correndo por outra água seguida, assim vai desaparecendo. Esta foi uma das canções que foi graduada com prémios em quatro países. Estava comigo, já cresceu. Outrora eu plantei, meu amor, princesa dos meus sonhos. Tu, oferta platina que Deus me enviou, filha minha, luz dos meus olhos. Minha filha, eu quero viver contigo a vida inteira, cantar, brincar, ver-te sorrir à minha beira. Assim eu quero ver junto contigo as flores no nosso jardim, acordar de manhã, ver-te sorrir para mim. Assim eu quero. Alisson Ferreira, senhoras e senhores. Já cresceu, hein? Esta diz-me muito, porque eu tinha também aquela terra idade de 7 ou 8 aninhos, em que foi uma história verídica. Vou contar essa história. Um velhinho caminhava enquanto eu reparava, aonde o velho me seguia. Segurava em sua mão uma fatia de pão e uma voz que assim dizia: fatia de pão, não há de ninguém. grande amor. Onde está a menina dos meus olhos que eu deixei para trás? Não é demais. Vou perguntar, vou encontrar alguém que me vai dizer onde vive essa mulher. Quando pergunto por ela, dizem quem? Quem? Era a mulher mais bela, dizem quem? Quem? Não consigo entender o que me querem dizer. Onde está agora essa mulher? O amor da minha vida, dizem quem? Quem? Não pode ser esquecida, dizem quem? Quem? Não consigo nem falar e não quero acreditar. Ninguém se lembra quem sou e quem é ela. Voltei de novo, o tempo e os anos me envelheceram. Sou mesmo, sou aquele que procura quem nunca esqueceu. Sem ela viver, vou perguntar, vou encontrar alguém que me vai dizer onde vive essa mulher. Quando pergunto por ela, dizem quem? Quem? Era a mulher mais bela, dizem quem? Quem? Não consigo entender o que me querem dizer. Onde está agora essa mulher? O amor da minha vida, dizem quem? Quem? Não pode ser esquecida, dizem quem? Quem? Não consigo nem falar e não quero acreditar. Ninguém se lembra quem sou. Vou perguntar, vou encontrar alguém que me vai dizer onde vive essa mulher. Quando pergunto por ela, dizem quem? Quem? Era a mulher mais bela, dizem quem? Quem? Não consigo entender o que me querem dizer. Onde está agora essa mulher? O amor da minha vida, dizem quem? Quem? Não pode ser esquecido, dizem quem? Quem? Não consigo nem falar e não quero acreditar. Ninguém se lembra quem sou. Deus te ilumine e te ajude. Só o teu que interessa, o resto não tem pressa. Seja sempre assim, ouvinte. Feliz aniversário, feliz aniversário. Parabéns pra você. Feliz aniversário, feliz aniversário. Parabéns pra você. Feliz aniversário, feliz aniversário. Muitos anos de vida. Feliz aniversário, feliz aniversário. Nesta data tão querida. Feliz aniversário, feliz aniversário. Parabéns pra você. Feliz aniversário, feliz aniversário. Parabéns pra você. Feliz aniversário, feliz aniversário. Muitos anos de vida. Feliz aniversário, feliz aniversário. Onze horas e 33 minutos e estamos apenas a meia hora do final da nossa emissão das manhãs românticas. Então eu tenho aqui mais uma dedicatória pedida da parte de seu filho Ricardo Moraes e da sua filha Maria Emília e das duas netas de Julie e Chloé, e é da parte da sua esposa que esse senhor faz anos hoje. Então, e ela pediu-me para eu passarem o Jorge Ferreira, Um Velhinho Caminhava. Então, vamos ouvir esta linda canção. Vimos de ouvir então a canção do meu abuzinho. E então eu tenho aqui mais uma dedicatória, que é da parte da sua Xari, para José Queiroz, que festejou ontem o seu aniversário. Então, e ela dá-lhe muitos, muitos beijinhos e pediu-me para ele passar então o Nino da Concertina. Ora, e vamos ouvir então o Nino da Concertina com o título Eu Viro e Tu Viras. Na vida que me faz alegrar, mas não há nada melhor que ouvir a bailar. Levanta as mãos para cima, mantém os braços no ar. Vamos dar uma voltinha e juntos vamos virar. Eu viro, tu viras, vamos todos lá virar. Este vir é português, põe toda a gente a dançar. Então, e vimos de ouvir o Nino da Concertina, que foi pedido da parte da sua Xarri para José Queiroz, que festejou ontem o seu aniversário. Então, de minha parte, um ótimo dia para vocês todos, e ela que diz que com muitos, muitos beijinhos. Então, e vamos continuar, e estamos a 10 minutos do fim da nossa emissão das Manhãs Românticas, mas hoje, como hoje é um dia feriado, o dia de Todos os Santos, foi uma emissão um bocadinho mais especial, e espero que todos estejam bem aí desse lado. Então, eu vou passar aqui uma canção que tem por título Maria do Sameiro, homenagem a Santa Maria. Então, boa escuta e até já. Esta canção então é dedicada para todos os doentinhos do mundo, que estejam todos bem e que passem um ótimo dia e tudo de bom. Visitada pelo anjo de Deus, um certo dia, um filho santo dará à luz, o Espírito Santo, filho de Deus, chamado Jesus. Tu respondeste com humildade: sou sua serva, faça-se em mim a sua vontade. Entre as mulheres, bendita será. Eu todo contente a ver a racha dela, racha dela, racha dela. Eu todo contente a ver a racha dela, com o machado afiado, ninguém nada por ela. Eu todo contente a ver a racha dela, racha dela, racha dela. Eu todo contente a ver a racha dela, com o machado afiado, ninguém nada por ela. Olhar, cura-me as feridas e a dor, me faz suportar. E as pedras do meu caminho, meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos, me ajuda a passar. Mãe, irias do meu coração, e àqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, alivia o peso da cruz, interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuide do meu coração, da minha vida e do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, da minha vida. Ora pois, são 11:58, estamos a 2 minutos do fim da minha missão das manhãs românticas, e é com esta linda canção que eu acabo a minha missão com Marco Paulo, Nossa Senhora. Ora então, espero que vocês tivessem passado uma ótima manhã na minha companhia, na companhia da Rádio Arco-Íris, e estaremos cá então sexta-feira, se Deus quiser, para mais uma emissão do fim de semana à porta. E até lá, vocês cuidam-se bem de vocês, tenham muito cuidado, gozem um bom feriado, o 2 do dia de Todos os Santos, e espero que sexta-feira a gente se encontre na mesma. Então até lá, um bom apetite, tudo bom, é o que eu desejo a vocês todos, e um ótimo dia e uma terça-feira muito, muito feliz para vocês todos. Então, até sexta-feira, se Deus quiser, com mais uma emissão, um fim de semana à porta. E até lá, cuidem-se bem, é o que eu peço a todos, e que tenham muita, muita saúde. Vamos deixar com a ATP Internacional, e então, bom apetite a todos. 11 horas em Portugal Continental e na Madeira, 10 nos Açores.